Ela tá querendo até de manhã. Ela tá querendo até de manhã. Perdida na brisa, ela manda mensagem. Essa menina, ela mexe comigo. Ela joga na cara, gosta do perigo. Sabe que eu tenho todo o domínio do jogo. Sou foda, sou carrapitão. Menino bom da seleção. Morena, marrom, bombom, vai descendo até o chão. Cê é minha premonição ou minha solução? Hoje vamos viver. Se quiser fumar, se quiser beber, já separei pra você. Curtir o melhor rolê, eu vou te proporcionar um diferente lazer pra você sempre lembrar. De mim, de mim, de mim. Você jogando pra mim, pra mim, pra mim. Sei que cê tá querendo até de manhã. Ela tá querendo até de manhã. Oi, ela tá querendo até de manhã. Tá querendo até de manhã. De mina linda que mexe, a bunda dela é gostosa. Ela tá pedindo tapa, tá me pedindo coloca. Só pra lembrar de mim, de mim. Só pra lembrar de mim, de mim. Dá pra nascer alguém igual ela, que pode ter esse jeito dela. Cara de anjo, bumbum de favela. Ninguém vai encontrar alguém melhor do que ela. Ela tá querendo até de manhã. Ela tá querendo até de manhã. Oi, ela tá querendo até de manhã. Tá querendo até de manhã. Ela tá querendo até de manhã. Ela tá querendo até de manhã. Perdida na brisa, ela manda mensagem. Essa menina, ela mexe comigo. Ela joga na cara, gosta do perigo. Sabe que eu tenho todo o domínio.